tudo que era imaginação se torna realidade. Se torna realidade, realidade. O novo Uno Terremoto e seu sistema Transformers. Ganha formas futurísticas e indo além da imaginação. Indo além da imaginação. Este é o Uno Terremoto e seu sistema Transformers. Mais um projeto audacioso que tem a marca registrada da galera do rock. A melhor montadora de som automotivo do Brasil. Brasil! A concorrência vai à loucura. E pra comandar esse Uno, os brothers, DJs Ailson Terremoto e o DJ Marquinho da Night. Os DJs que mandam ver. Sente a pressão de som do Uno Terremoto. Do Uno Terremoto. Se você sentir o seu corpo tremer, não se assuste. Esse é o novo Uno Terremoto. Que o Uno Terremoto tá furioso! DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Uno Terremoto. Não bate, espanca a concorrência. Terremoto, a concorrência morre de inveja. Uno Terremoto, tocando as mais tocadas do momento. Os DJs que deixam o Uno Terremoto ainda mais furioso. Uno Terremoto está no circuito. Uno Terremoto, bota na pressão que a galera dá o maior valor. Bota no vermelho Uno Terremoto. I'm clumsy and my head's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. Oh, I'm 10 feet tall. Oh, gravações e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Uno Terremoto. Esse é da galera do rock. Club and get shit cracking. Terremoto, tocando todos os ritmos em uma só qualidade. And get shit cracking. DJ Ailson Terremoto e DJ Marquinhos da Night. Os DJs que deixam o Uno Terremoto ainda mais furioso. Uno Terremoto está diante de você. Sentiu a diferença, mané? Novo Uno Terremoto. A concorrência morre de inveja. Where the fuck did you find this guy? You find this job. Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Tudo que era imaginação se torna realidade. Se torna realidade, realidade. O novo Uno Terremoto e seu sistema Transformers. Ganha formas futurísticas indo além da imaginação. Indo além da imaginação. Este é o Uno Terremoto e seu sistema Transformers. Mais um projeto audacioso que tem a marca registrada da galera do rock.

no trilho das aparelhagens. Sai da frente que nós tá atropelando tudo. Uno Terremoto, isso da galera do rock. Que o Uno Terremoto tá furioso! Tudo que eu sempre quis, tu deve me bagunçar. Mano, tá tipo Bob e Hermina, vou correr. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo brincar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Sai da frente, que o Uno Terremoto tá furioso. Objetivo é DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, tu pra mim ficar contente. Mano, tá tipo Bob e Hermina, bomba, granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo brincar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca. Bota no vermelho Uno Terremoto. É o Tarde Pop Live. DJ Ailson Terremoto e DJ Marquinhos da Night. Os DJs que deixam o Uno Terremoto ainda mais furioso. Mas beber não aguento. Eu não quero nem saber, a gente vai pro Pop Live. Não aguento, mas beber não aguento.

terremoto. Não bate, espanca a concorrência. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar. Fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Fire of Babylon, fire of Babylon. Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Se pista desconsiderando o negó, se pista desconsiderando o negó. O negó é cabeça de gelo, o negó é cabeça de gelo. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar. Fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar. Fogo na Babilônia, fire of Babylon. Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Esse pista desconsiderando o negó, esse pista desconsiderando o negó. O negó é cabeça de gelo, o negó é cabeça de gelo. Esse pista desconsiderando o negó. Uno Terremoto, tocando todos os ritmos em uma só qualidade. We're feeling alright, yeah. We're feeling good, we're feeling alright, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, it's about that time for us to look around and meet somebody new. Well, let's all welcome in familiar faces, perhaps somebody who has a conflict in their life. Alright, tell them you're sorry, but there's ways to change the wrong to right. We can sit in a distant haze and watch rain clouds for thoughts of greatness to help our troubles sail real far away. Yeah. Well, it's a struggle every day, we're stressing. But what's a life without dedication? I'm gonna pick up that soul's intention to soak in music, relaxation. We're feeling good, we're feeling alright, yeah. DJ Ailson Terremoto e DJ Marquinhos da Light. Os DJs que deixam o Uno Terremoto ainda mais furioso. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. In a moment I'll be on my way to better days while life is changing. And even though I've had my share of pain, I've been sympathizing and realizing I've got a feeling we could be a better. like before. Cause I love the music more and more. Yeah, we can sit in the distant haze and watch rain clouds for thoughts of greatness to help our troubles sail real far away. Oh yeah. While it's a struggle every day we're stressing, but what's a life without dedication? I'm trying to pick up that soul's intention to soak in music and relaxation. We're feeling good, we're feeling alright. Yeah. Feeling good, we're feeling alright. Yeah. Feeling good, we're feeling alright. Yeah. Feeling good, we're feeling alright. Yeah, yeah, yeah, yeah. Alright, whoa, yeah. Feeling good, we're feeling alright. Yeah. Well, alright, won't you move with us? Yes, we're feeling good, we're feeling alright. Yeah, yeah. Well, alright, whoa, yeah. Frente, que o Uno Terremoto tá furioso! você da galera do rock. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele.